Abrezinho. Cadê aquele outro saiu, foi? Aquele... Qual é o outro? Tá acabando já. Você chamou aí um outro texto chamado Jururu Gareis. Deixa eu pregar aqui. Que tem uma gastação também. Ah, pronto! Vamos gastar essa agora. Esse texto, ele é Oxi! Has left o quê, caralho? Isso eu tô aqui. Tá me ouvindo, amigo? Esse texto, ele é uma das minhas gastações de poema com brincando com a língua portuguesa, né? Ele é tipo assim: julgueis, serás julgado. Jururu, gareis. Jururu, gareis, Bernardo. Não, Bernardo, não, Bernardo. Juju, gareis. Juju, gareis. Jururu, gareis, serás julgado. Juju, garru, garru, garru teus pés, Bernardo. Não julgueis, não julgueis, não julgueis, serás julgado. Eita, Brasil. Felizinho. Thank you. isso. Será julgado. Juro. Vou meter um efeito aqui também. Juro. Julguei. Cadê? Julguei. Oxe. Eu não tô conseguindo fazer efeito. Jurai! Não julguei! Não julguei! Jurará! toda forma. Não joguei! Pura forma. Thank you. Serás julgado. Serás julgado. Julgueis. Julgueis. Não julgueis. Não julgueis. Bernardo. Moral. Não julga não, caralho. Não julga não, porra. Thank you. Sem ser seu, seria eu só se tu ser sem sal. Souber ser tu só. Senhor. meio esquisito, nossa. Na vida passada foi certo. De sangue verde, gosmento. Do lado de fora, virado pra dentro. Sentia tudo ao contrário. Vem do mundo, Lovis. Fizeram lugares únicos. Vivendo tempo duplas vezes, só por viver sem saber o que é tempo. Vem cá, que silêncio aí. Tudo real.